buscando um novo lugar. Depois do horizonte desbravando o mar. Novos sentidos, um novo olhar. Eu sigo o instinto pra te encontrar. Porque o mundo não se encontra só. De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor. Só de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor. Amor vale mais que diamante. E pra vida nova uma outra chance. Um brinde, vamos adiante. Ando buscando um novo lugar. Depois do horizonte desbravando o mar. Novos sentidos, um novo olhar. Eu sigo o instinto pra te encontrar. Só de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor. O mundo não se encontra só. De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor. Só de encontro ao vento eu vejo que com você é melhor. Porque o mundo não se encontra só. De encontro ao vento eu vejo que com você é melhor.